Esse é o Segurança Legal, episódio 289, gravado em 19 de julho de 2021, o Projeto Pegasus. Neste episódio, falamos sobre a explosiva revelação de que o Spyware Pegasus estava sendo utilizado por governos para monitorar jornalistas e opositores. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição lá no Twitter, no @segurançalegal, no e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links estão lá no nosso site, também o Instagram, né? Embora a gente não acompanhe muito, como a gente sempre diz, o Twitter é o... Quer falar com a gente, manda lá no Twitter que a gente tá mais atento. Fácil. É mais fácil. Bem, então, pessoal, nós, na verdade, tínhamos uma outra pauta para hoje, né? Que já estava engatilhada. Só que nós somos atropelados pelos acontecimentos dos últimos dias. Esse assunto e esses acontecimentos a gente julgou aqui que tem prioridade. Inclusive, até para... Pra gente falar, porque tá quente, tá acontecendo agora nesse momento isso, né? E a gente repete um pouco o que aconteceu. É engraçado isso, né? Porque o caso Snowden, ele já faz parte da história da segurança, né? E nós estávamos com o Segurança Legal funcionando lá no início, né? Uhum. E conseguimos cobrir, entre aspas, o caso Snowden. A gente espera, e para nós é interessante falar assim sobre essas coisas enquanto elas estão acontecendo. Então, até por conta disso, hoje a gente não vai ter muitas edições, o papo vai ser corrido e vai pro ar do jeito que a gente gravou mesmo. A gente ainda está tendo contato com o tema. E vocês devem levar isso em consideração, porque o fato foi recentemente divulgado, sábado, domingo, Vinícius? A gente está gravando no dia 19? Em dia 19, foi ali dia 18. Dia 18. Ontem? Eu comecei a ver as primeiras coisas ontem. 18 de julho, portanto. A gente certamente vai ter outras informações com o passar do tempo. A gente estava lendo material agora há pouco aqui. Já surgiram duas, três notícias novas enquanto a gente estava lendo. E é provável, inclusive, que enquanto a gente estiver gravando aqui, provavelmente também possa acontecer outras coisas e a gente vai trazendo aqui meio de improviso, né? Já estou de olho em algumas aqui. Por exemplo, a própria informação das pessoas que foram monitoradas... E eles começaram a divulgar agora algumas delas, né? Já disseram, por exemplo, que teve executivos, figuras religiosas, acadêmicos, presidentes... Esse é um trabalhão muito parecido com o caso Snowden, quando ele joga aquele monte de coisa, né? Parecido também com o do WikiLeaks, né? Quando teve aqueles os cables, né? Que vazaram. Que vão largando aos poucos, né? Isso, ali apareceu bastante coisa de vários países diferentes, inclusive aqui do Brasil, inclusive o pessoal falando com Hacking Team e outras coisas mais, não sei se tu lembra disso. Lembro. E a gente chegou a comentar no Segurança Legal. Uns e-mails, né? Aí a questão do Panama Papers também, um volume muito grande de informações que surgiram, então se levou muito tempo para se investigar aquilo e começar a tirar coisas daquilo ali. A gente teve algo agora doméstico, né, recentemente, que foram as conversas do Daltan Dallagnol e tudo mais, que é um monte... Vaza Jato, claro. A Vaza Jato, exatamente. Então, que ficou demore, de um monte de jornalistas. Mas isso acabou envolvendo vários outros jornalistas, né, mas isso foi mais aqui Brasil, né? Então... A gente vem... Não vazam apenas dados de pessoas físicas, né? Como a gente, dos titulares, como a gente vem falando ultimamente, né? Toda hora um vazamento. Vaza dado. Vazou... Lembra do vazamento do Hacking Team? Né? Os 400 e poucos giga do Hacking Team. E apareceram lá nos e-mails, acho que foi nesse que apareceu os e-mails da negociação com polícia militar, conversa com alguém do exército e coisas assim naquela época, né, de talvez utilizar o serviço deles. E agora a gente tem esse vazamento aí dessa lista, que pra mim não ficou muito clara a origem dela ainda, tá? Isso que a gente tá acessando, vocês vão ter acesso também nos show notes aos sites, entre aspas, oficiais, né, do consórcio jornalístico que está levantando essas informações, eles falam na lista vazada de 50 mil telefones. Números de telefones que teriam sido alvos de governos, né, para utilizando o software Pegasus do NSO Group, que é uma empresa israelense que fornece tecnologia de monitoramento de celulares, por exemplo. E o Pegasus, esse carinha aí, a gente falou recentemente dele, tá? Em razão de algumas pessoas do governo brasileiro terem se envolvido com uma negociação, tá? Desse um edital. Inclusive, falamos sobre isso no episódio 284, que gravamos junto lá com o pessoal do Data Privacy, do podcast da Docracia, que é do Data Privacy. Isso. Que participaram lá o Renato Leite Monteiro e o Rafael Zanata, um dos últimos episódios aí que nós tratamos. Inclusive, a própria capa do episódio era um desenho de um cavalo voador ali, ou seja, uma alusão ao Pegasus. Sim, né? E aí agora volta. Não tem nenhuma curiosidade, né? Até é curioso, né? Isso acontecendo agora, mas a NSO, como o Vinícius disse, uma empresa de cyberinteligência bastante conhecida, teve esse caso aí no Brasil, bastante conhecida das pessoas que têm aí uma certa intimidade com o mundo da segurança da informação, da governança internacional, de privacidade também, mas sobretudo de segurança, porque ele é classificado como um malware. Isso é interessante, né? O pessoal aí, os jornalistas, eles se referem ao Pegasus como um malware, ou como um spyware, né? E ainda, falando um pouco sobre o que aconteceu, houve esse vazamento, como o Vinícius disse, ainda não está muito claro de onde veio, como isso ocorreu. O fato é que um consórcio de jornalistas descobriu essa verdadeira bomba e que traz elementos que confirmam suspeitas e que também confirmam casos anteriores envolvendo a empresa, que sempre disse que vendia esse aplicativo e vendia os seus serviços apenas para governos. Então eles têm uma lista aí de 55 países banidos, né, de serem seus clientes, para os quais eles não venderiam de jeito nenhum. Mas assim, tem várias matérias falando de que as coisas não são bem assim, né? E entre esses 50 mil aí telefones, tá? É bom lembrar que não são 50 mil telefones que o pessoal estava investigando ou monitorando no mês passado. Tá? O próprio consórcio levou algum tempo, tá, para fazer a investigação depois de obter esses números. E esses números, eles envolvem diversos anos de vigilância. Então, a gente tem aí pessoas de 2015, 2016 com telefone infectado e até recente com 2021. Tá? Então, não é que se foram 50 mil telefones num único momento de vigilância, tá? Numa única atacada. E o que chamou bastante atenção, essas evidências que começaram a ser levantadas, é que nesses 50 mil números, claro que deve ter telefone de bandido ali, deve ter coisas sendo investigadas. Deve ter coisas que são legítimas. Sim, né? Eles dizem investigação que tem. Legítima. Mas, porém, entretanto, contudo, o que chamou bastante atenção é que tem uma penca de jornalistas de vários países do mundo que, obviamente, estão sendo monitorados pelo seu governo. Exato, né? Mas não só jornalistas, né? Outros alvos, né, que eles chamam, oficiais, gente do governo. Persons of interest. Tem uma série? Tem uma série, acho que tem. Mas assim, tem uma coisa muito, muito interessante aí, que é o seguinte: mesmo jornalista, a gente está pensando assim, o telefone daquela pessoa. Não é só apenas daquela pessoa, ou um determinado político, ou do dissidente político, seja o que for. Eles estavam utilizando como alvo pessoas do entorno da pessoa de interesse. Sim. Então, assim, colegas de trabalho, empregados, se fosse o caso, familiares. Então, um monte de gente sendo monitorada, né? É, o próprio agora, né, nas últimas desenrolar aí, nas últimas notícias, eles indicaram que mais de 50 pessoas próximas ao presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, também estariam nesse grupo, o que incluiria sua esposa, filhos, empregados e até o seu médico. É, que tal? É. Que bom, né? Pode ir. Tá bom. Vai lá, mano. A gente tá com um vídeo aqui, tá, pessoal? Então a gente se enxerga, então a gente vê quando o outro vai... Vai falar. Vai falar. Não, segue. Não, eu ia colocar que... A gente tem que tomar muito cuidado, e aí vai ter... Acho que toda a discussão acaba indo nessa direção, né? Se realmente é legítimo usar esse tipo de tecnologia, tá? E em que controles teria que ter para se usar esse tipo de tecnologia, porque a gente já sabe, de novo, mais uma vez, lembrando que... Com provas, lembrando que não é só o NSO Group, é Hacking Team, é Finn Fisher, é Celebrite e tantos outros aí que a gente já viu e que já vem sendo comentados lá, pelo menos desde a época do Snowden. Tá? A Celebrite, inclusive, aparece naquele documentário Termos e Condições Podem Ser Aplicáveis, não sei se traduziram assim para o português, mas em português, em inglês é Terms and Conditions May Apply, que a gente já recomendou há um bom tempo atrás, isso é um pouco antes do Snowden, tá? E nesse documentário, um pouco antes do Snowden, eles entrevistam um cara da Celebrite, tá? Eu não lembro se aquele era CEO ou o que o cara era, mas de uma empresa tipo essa NSO Group da vida, que tava lá com uma maletinha aberta, cheia de cabine, cheia de coisa bonitinha para te extrair os dados de qualquer telefone, tá? Uhum. E, então, isso não é novo, tá? E o abuso dessas coisas não é novo. É. Deixa eu só fazer aqui, então, Vinícius, para quem não tem outras informações, a gente já chega nessa discussão do uso e como é que a gente deve lidar com isso. Mas o fato é que, então, esse vazamento indicou que governos estariam usando Pegasus de maneira indiscriminada. E, como eu disse antes, até o próprio The Guardian chama o Pegasus de um malware ou de um spyware para monitorar não pessoas envolvidas em crimes de terrorismo e coisas do gênero, como a empresa NSO diz que os seus serviços devem ser usados, inclusive, por meio de contratos, afirmando isso, né? O que se verificou é que eles, né, se desfez essa ideia de que eles seriam muito criteriosos ao vender suas ferramentas, de que as ferramentas só eram usadas contra criminosos e terroristas em investigações legítimas, e isso sempre foi contestado pelos estudiosos e as pessoas que lidam nessa área. Esse leak foi acessado inicialmente pela Forbidden Stories e pela Anistia Internacional e depois compartilhado com outros órgãos de imprensa, o que envolveu mais de 80 jornalistas. Diga. É, a saber, né, os parceiros do projeto Pegasus, que é como está sendo chamado esse projeto jornalístico, tá, cuidado para não entender que o projeto Pegasus seria a ferramenta do NSO, não. Pegasus é o nome da ferramenta do NSO Group, beleza. Mas o projeto Pegasus é o nome do projeto jornalístico, tá? Que está discorrendo sobre esse vazamento. E estão envolvidos, os parceiros são o The Guardian, Le Monde, tá certo? A minha pronúncia, Guilherme? Le Monde. Sim, Le Monde. Le Monde. The Washington Post, agora complicou aqui. Süddeutsche Zeitung. Zeitung. Uhum. Não sei. Die Zeit, é outro. Aristeg Notícias. Radio France, ou deve ser France. France. Proceso, é uma outra, deve ser espanhol, isso aqui provavelmente. O CCRP, Kinac, Le Soir, o Haaretz, The Marker, que é um portal israelense. O The Wire, Daraj, Direct 36, que é agora não lembro se é hungariano, não sei o que é. Se é húngaro ou não, hungariano. Se é húngaro. E PBS Frontline, tá? Com o suporte técnico do Laboratório de Segurança da Anistia Internacional. Isso, tá? Então, você fala aí. É um grupo pesadinho. É, além do próprio The Guardian aqui, né? E o tal Forbidden Stories, que eu te confesso que eu não conhecia. Esse laboratório de segurança agora que você falou, Vinícius, da Anistia Internacional, que realizou a análise forense, e eles conseguiram analisar 67 telefones que estiveram nesse listados, leak. Né? 23 foram realmente infectados, 14 continham sinais diretos de acesso, 15 telefones Android analisados não tinham sinais de infecção, mas eles comentaram que poderia ser até pela falta de registros que o Android tem em face da Apple, que teria mais registros e mais logs. Uhum. Mas mesmo assim, nesses 15 eles encontraram mensagens SMS que seriam os vetores de infecção usados pela Pegasus. Um deles, mensagem de SMS, mas pode ser também mensagem de WhatsApp, iMessage e exploração de outras vulnerabilidades conhecidas, até mesmo a ideia do zero click, né? O cara acessa um site somente e ou deu. Só recebe um SMS sem fazer nada e tá infectado. Depois disso, a Apple deu uma resposta, Vinícius. Não sei se é uma resposta, mas é que é uma resposta meio institucional. Né? A Apple que, segundo o... Assim, se, vou achar estranho aqui, mas tudo bem. Segundo o The Times of India, que foi o primeiro que caiu com essa notícia aqui no meu feed aqui, o Ivan Kristik, tá? Que é o head, né, o chefe, né, vamos dizer assim, de engenharia, de engenharia e arquitetura de segurança da Apple, ele diz o seguinte, que a Apple, de maneira inequívoca, condena os cyberattacks contra os jornalistas, contra os ativistas de direitos humanos e outros tentando fazer do mundo um mundo melhor. Tá? Os ataques como aqueles escritos são altamente sofisticados, custam milhões de dólares, já vamos entrar nisso. Né, então, custam milhões de dólares para serem desenvolvidos e com frequência tem uma curta vida na prateleira. Tá? E são utilizados para alvejar indivíduos específicos. Já vamos falar por que tem uma curta vida na prateleira. Tá? Isso é o que ele fala e ele complementa que enquanto a maior parte dos seus usuários não foram atacados por esse spyware, né? Isso é óbvio, né? Uhum. É óbvio que se fosse, não seria 50 mil números. A gente tem, sim, a gente teria milhões e milhões de números, tá? Ele continua protegendo, continua sendo, os seus clientes continuam sendo protegidos, enquanto eles estão constantemente adicionando novas proteções para os dispositivos e dados. Tá? Por mais de uma década, a Apple tem liderado a indústria em segurança e inovação, e como resultado... Estamos sendo frequentemente atacados pelos malwares. Pesquisadores de segurança concordam que o iPhone é o mais seguro dispositivo móvel, né, para consumidores no mercado. E há um link aqui, deixa eu ver se tem, alguma coisa sobre isso, que eles linkam isso aqui. Não tem link de nada. Tem um link para uma pesquisa sobre iPhone no portal, o que não quer dizer absolutamente nada. Então, é uma afirmação que eu não vou dizer vazia, mas pelo menos carece de comprovação, pelo menos no contexto em que ela foi colocada. Tá? Mas eu queria puxar ali, Guilherme, a questão que o Ivan Kristik, acho que é assim, tá? Da Apple, coloca sobre a questão de custar milhões de dólares e ter um prazo de vida curto, validade curto. Espera só um pouquinho que ainda tem coisas ainda para falar sobre o vazamento, anota isso aí. Vai lá, tá separadinho aqui, pode mandar. Que é para falar sobre o conteúdo, né? A gente já comentou aqui o conteúdo desse vazamento, então, tinha mais de 50 mil números de telefone, mais de 180 jornalistas estavam nessa lista. De fato, existiam números pertencentes a suspeitos de cometimento de crimes, o que indica que o software, de fato, também é usado por os propósitos que ele, entre aspas, deveria ser, e ainda há discussões, inclusive, sobre isso, né? No contexto brasileiro, por exemplo, tem toda a discussão se o governo poderia instalar malwares investigados, né? Então também tem um problema nisso. Mas a grande, e esse é o ponto, que eu acho que, inclusive, temos que marcar em vermelho na nossa pauta aqui, que, contudo, a grande maioria dos nomes, segundo esse consórcio, não parece ter conexão nenhuma com atividades criminosas, o que indicaria que os contratantes dessas ferramentas estão sim quebrando os contratos com a NSO. E a NSO aparentemente sabe disso. E aí é uma outra questão. Talvez esse leak, Vinícius, ele... Porque a NSO sempre diz que ela, enquanto empresa, não tinha acesso aos alvos. E tudo indica, até o momento, que como esses vazamentos eles eram separados em grupos, e esses grupos, pelos números, você conseguia ver que pertenciam a certos países, não seria um vazamento que veio de um só país. É um vazamento de alguém que tem acesso a todos os usuários desse sistema, ou seja, aparentemente a NSO tem, sim, acesso dos alvos, e sabe-se lá o que eles ainda não podem fazer com isso. Aí é o seguinte, agora eu tô especulando uma lua. Tá? Não é esse tipo de especulação. Uhum. Muito dinheiro. Tu manter... tu ter na tua mão zero days que tu precisa, as vulnerabilidades que tu precisa, pra atacar os teus alvos. Claro que depende da questão. Tem mais um pedacinho aí. Que custa. Calma. Só pra dizer, ó. Acabou de sair uma notícia, tá? Quem tá nos ouvindo, claro, não vai estar pegando na hora. Claro, é. Mas a AWS baniu o NSO Group do AWS, do Amazon Web Services, tá? Uau! Eles derrubaram as contas da firma israelense de vigilância NSO Group. Logo em seguida, ou seja, seguindo as revelações explosivas do software sendo utilizado para alvejar ativistas e jornalistas, tá? O Washington Post reportou que o software do NSO Group, vem a notícia, tá? Mas é isso, tá? Faz seis minutinhos aqui no Web Pro News, acabou de sair que a AWS baniu as contas da empresa NSO Group. Por causa dessa bagunça toda aí. É. Bem, a gente ainda tem aqui alvos de certos países que eles já conseguiram identificar, como Azerbaijão, Bahrein, Cazaquistão, México, Marrocos, Ruanda, Arábia Saudita, Hungria, do Viktor Orbán, Índia e Emirados Árabes Unidos. O México foi o país que mais teve números presentes nesse leak. E entre os jornalistas afetados e já identificados estavam a editora do Financial Times, Rola Khalaf, e jornalistas dos grupos. Agora vai de novo outro aqui. Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, Agence France Press, The Economist, Reuters e The Voice of America. Ou seja, jornalistas desses grupos aqui estariam entre os alvos, estariam entre os potenciais afetados pelos malwares. Ainda, agora, também saiu agora há pouco, os jornalistas Siddhartha Varadarajan e Paranjoy Guha Thakurta, fundador e repórter, respectivamente, do jornal indiano The Wire, que realizou uma investigação sobre como o governo indiano divulgava desinformação no Facebook. Aí você olha só, o contexto da coisa, né? O contexto que isso está sendo usado. Desinformação no Facebook. Isso acontece na Índia só. Não, parece que é só lá. É. O próprio uso do WhatsApp também, como acontece aqui no Brasil para desinformação e fake news, lá é muito forte também, né? Inclusive, quando essa coisa da fake news começou a ser estudada, a Índia era um dos exemplos mais fortes até do que o Brasil, pelo menos na época, né? E daí o The Guardian agora já começou a soltar a lista. Eles ainda disseram que a filha do Paul Rusesabagina, ativista Ruanda... Difícil falar esses nomes tudo. Ah, horrível! ativista de Ruanda, preso, que foi o cara que inspirou, inclusive, o filme Hotel Ruanda, que a filha dele teria também sido uma das vítimas de vigilância ilegal, que obviamente foi negado pelo governo de Ruanda, e ainda, como a gente comentou já aqui, 50 pessoas próximas ao presidente mexicano. E antes disso, Vinícius, antes de você daí sim falar sobre a questão dos custos, também temos a resposta, né, bem uma resposta, né, uma declaração do Edward Snowden falando sobre o caso, né? É, mas assim, agora eu vou jogar isso pra diante, porque eu quero deixar isso pro finalzinho. Vou deixar lá pro final na pauta, segue aí com a parte, então tá, eu tô colocando tá, porque, lá no assim, fim. O que ele coloca é muito importante, que, e eu acho que é conclusivo, acho que é conclusivo, assim. Boa. Tá. Mas assim, cara, por que que custa muito caro e por que tem vida curta? Ah, porque para se fazer a instalação do Pegasus ou de qualquer outro desses sistemas de vigilância, tá? Mais especificamente agora o Pegasus, no telefone de alguém, obviamente sem ter acesso físico ao telefone, tá? Tendo acesso físico, obviamente não vai ter autorização da pessoa, tu tem que dar um outro jeito. Tu tem que explorar como esses telefones eles têm um certo grau de segurança. Por isso que a gente sempre fala, nunca faça jailbreak no seu iPhone, nunca rooteie o seu telefone em Android e tal. Que quando você faz isso, você está quebrando a segurança que o sistema operacional tem, né, integrada ali com o hardware do telefone, e aí a coisa fica meio esculhambada, tá? Mas enfim. Então, existem mecanismos de segurança para impedir que softwares acessem de maneira indiscriminada informações que estão pelo telefone, como mensagens, ligações ou gravem ligações, etc. Então, tu não conseguiria, um software qualquer não consegue fazer isso. Tá? Não consegue acessar, por exemplo, eu tenho meu softwarezinho de armazenamento de senhas, com banco de dados de senhas, o WhatsApp, ele, em tese, ele não consegue acessar a minha base de senhas, tá? Porque existe uma separação, uma segregação de acesso imposta pelo sistema do telefone. No caso da Apple, é o iOS, né, que roda nos iPhones, e no caso dos telefones Android, por óbvio, o Android, né? Então, para conseguir instalar um software desses, que te dá um acesso full no telefone, em que tu lê mensagens, pode faz ler... qualquer coisa, né? Ler, enviar, gravar ligação, onde saber a localização, tá, onde o cara tá, acionar microfone, tanto não tá usando o telefone tá ali em cima da mesa, eles acionam o microfone para saber o que tá falando perto do microfone, e por aí vai, né? Acionamento de câmera, o que você imaginar? Acesso a fotos, acesso a vídeos... O que você imaginar que tiver no telefone, assim, virtualmente, tudo que está no telefone, que o telefone consegue acessar, eles conseguem acessar também, tá? Então, para instalar esse tipo de software, precisa encontrar uma vulnerabilidade no sistema do telefone que permita que se quebre a segurança do sistema e consiga se instalar um software que faça essas ações todas. Uhum. Só que esse tipo de vulnerabilidade é tão grave que quando a Google, que é quem fornece o Android, ou quando a Apple, que é quem fornece o iOS, fica sabendo desse tipo de problema, quando eles são comunicados, ligeirinho eles correm para publicar uma correção, uma atualização que vai corrigir o problema e vai impedir que o problema seja explorado por alguém malicioso. E aí acontecem duas coisas, né? Algumas dessas empresas têm o que a gente chama de bug bounty, uhum, que são programas de bug bounty, ou seja, você tem recompensa por encontrar bugs, por encontrar fragilidades nesse software. Se tu encontrar e comunicar o desenvolvedor e ele tiver, que fique bem claro, tá? Tem que ter um programa de bug bounty, tá? Senão você pode estar cometendo um crime. Claro. Você faz isso, encontra, você entrega a informação pro fornecedor, pro desenvolvedor do software, e ele te paga uma recompensa por ter passado para ele. Que vai ser menor, né? Vai ser menor. Aí tá o detalhe. Só que existe um mercado de vulnerabilidades, tá? Sobre o qual, inclusive, a gente gravou no Segurança Legal, Guilherme. Já te digo qual é o episódio. Já cata aí. E o que é o mercado de vulnerabilidades? É esse mercado... Inicialmente de criminosos digitais que compravam, então, esquecer, olha, os caras vão pagar tanto, eu te pago mais por essa vulnerabilidade para poder sair atacando por aí, invadindo o pessoal com ransomware e tudo mais, tá? Tu tens esse tipo de galera que compra essas coisas, e de alguns anos para cá, a indústria da vigilância ou da espionagem começou a se dar conta que isso não era só para o bandido que isso valeria, né? Dava para ganhar dinheiro, entre aspas, legalmente com esse negócio. Então, eles passaram a também oferecer pagamentos pelas vulnerabilidades que são encontradas em sistemas de, principalmente móveis, tá? No iOS, no Android. E essas vulnerabilidades, quanto mais graves elas são, ou seja, uma vulnerabilidade que te dá um acesso ao dispositivo do alvo sem ter que ele interagir com nada, só mandar uma mensagem e te dá acesso full. Cara, isso vale literalmente milhões e milhões de dólares. Claro, até não pelo é público. Dinheiro. Mas é, o interessante é o público que vai comprar esse tipo de ferramenta que a gente vê aqui, que são governos. Ou seja, o governo ele tem um tipo de interesse igualmente malicioso. Mas aí que tá. Tu tinha antes cybercriminosos comprando, tá? E tu tinha até assim, vamos dizer assim, agências governamentais querendo saber dessas coisas. Uhum. Tá? Só que a coisa é um pouco difícil, um pouco delicada, porque tu tem que estar meio que no submundo, assim, tá? Tem que estar meio... Tem que estar meio interligado com coisas não muito nobres, assim. Uhum. Então, pá, que legal se uma empresa privada puder fazer isso pra mim. E eu puder contratar a empresa privada com software pronto, empacotado, só pra clicar e fazer um ataque. Então, a gente passa a ter essas empresas com cacife, né, para comprar essas vulnerabilidades a valores exorbitantes, assim, e meio que tirar o resto do pessoal da jogada. Né, assim, são os tubarões aí que têm condições de comprar essas vulnerabilidades realmente graves. E a pessoa, o pesquisador que recebeu o dinheiro por ter encontrado a vulnerabilidade, muitas vezes ele não recebe a bolada toda numa tacada só, tá? A gente gravou, tu achou o episódio que a gente gravou sobre isso? Pior que eu não achei. Não achou? Eu não sei se não foi no episódio 13, Teatro da Segurança. Não. Mas foi sobre mercado de vulnerabilidades, com esse não tem. Cara, a gente não tem com título, mas a gente gravou sobre isso, cara. Não, tem Fentocel, a falácia da invulnerabilidade, teste de invasão, eu acho que foi o 13, sim, que é o Teatro da Segurança, que a gente gravou com o professor... Pedro Rezende. Pedro Rezende, lá da UNB, né, orientador. Eu tinha quase certeza que a gente tinha gravado sobre Zero Day, sobre mercado de vulnerabilidade. Mas eu acho que foi... porque aqui foi o Teatro da Segurança... Não, aqui foi o Teatro da Segurança né? É. Mas agora não lembro se nós falamos... Mas nós falamos sobre isso, cara. Tem que dar uma catada. Agora, com quase 300 episódios, a coisa fica mais difícil. A memória começa a falhar. Mas, assim... Mas o cara que vende a vulnerabilidade, tá? Ele não ganha a bolada toda numa tacada só. Ele entrega, assim, ó... É 2 milhões essa vulnerabilidade. Então, tá. Essa vulnerabilidade. Então, de cara, tu já ganha X, tá? E a cada mês agora que for passando isso aqui não se tornar público, tu vai ganhando mais X até completar o teu prêmio. Tá? Essa é uma forma de remuneração. Pra quê? Ah, pro cara ele ver que ele tem grana a ganhar ainda e tal, ele não vai ficar espalhando esse negócio ou vendendo para outros. O que é muito bom, mas ele tem que ser bem pago. Então... Então, tem esse primeiro ponto, é por isso que custa milhões para desenvolver esse tipo de ataque. Tá? Então, não é qualquer um que consegue fazer um negócio desses. E segundo, e óbvio, se custa milhões para desenvolver, custa milhões para vender. Usar, para usar vai custar milhões, óbvio, né? E, então, assim, o que limita bastante quem consegue usar esse tipo de coisa? Normalmente, governos, né? Que tem grana suficiente, né, para fazer esse tipo de coisa. E tem pouco tempo de vida, ou seja, o prazo de validade, né, que é o shelf life lá, period, que é o prazo de validade, ele é relativamente curto, porque essas vulnerabilidades elas acabam vazando, aparecendo em algum momento, e no momento que aparece, a Apple, o Google... dispara lá um update, e claro que muita gente não atualiza, né? Esses são outros problemas, mas dispara aquele update, e isso meio que quem tá antenado, quem sabe que tá sendo vigiado ou que pode estar sendo vigiado, vai correndo atualizar, e aí acabou a brincadeira. Aquele Zero Day não funciona mais. Então eu vou até atualizar meu celular agora aqui, Vinícius. Você falou, me lembrei, muita gente não atualiza. É bom atualizar aí. Ele tá falando. Sério? Tá falando? Tô te mostrando aqui, ó. Ah, caraca! Tô atualizando agora. Então, por essa razão, esse tipo de vulnerabilidade, em dois toques, tá? Em dois toques ele é corrigido. Claro, alguns passam anos sem ser corrigidos e sem ser descobertos, obviamente. Não, e tu ainda tem as fabricantes que não ajustam, né? A própria LG, que agora parou de fazer celulares, mas eles eram conhecidos por demorar para fazer as atualizações também, né? Tem outro problema aí. Aí é o problema, né? Se você tem um telefone cujo fabricante ajusta o Android para ele, a maioria faz justamente isso, né? Faz o seu flavor do Android. E o fabricante... Assim, eu confio muito menos em Samsung, em LG, etc., do que no próprio Google para corrigir o Android. Será? cara, assim... É quem fornece o Android é o Google. O resto, o pessoal parte dali e faz o seu flavor. Então pode ter tanta coisa errada ali de outras coisas que são inseridas no meio que a gente não tem nem noção, tá? E assim, eu uso o iPhone. Isso, avisa aí para o pessoal da NSO depois. Para a NSO saber. É óbvio que já sabe, né? Mas mas assim, a grande vantagem do iPhone é essa. Ou seja, o hardware e o software do mesmo fabricante. E ele tem ele consegue garantir que tu, olha, tá aqui a atualização, toca ele ficha, tu vai lá, atualiza e deu. Agora, como o Google não fabrica a maior parte dos telefones, ele desenvolve um Android, tem seus telefones Sim, lá, tem um ecossistema um pouco diferente ali. Bastante mais diverso. É. Né? Então, tu tem muita coisa que roda Android que é diferente um do outro, e aí tu... E não vamos esquecer, tá? Não é só telefone, né? Tu tem televisão, tablets e outras coisas mais que usam esses sistemas. Deixa eu te jogar uma pergunta aí, que é a questão desse paradigma da confiança, né? Porque, de repente, todo mundo confia cegamente a sua vida inteira a esses dispositivos com uma série de sensores... que ficam funcionando 24 horas por dia, esse tempo todo ligados na internet, e as pessoas cada vez mais, né, pelo próprio uso que se faz dos aplicativos, das ferramentas, até mesmo das redes sociais, as pessoas são viciadas nos celulares, então é muito fácil você saber praticamente ou virtualmente tudo sobre a pessoa, pelo uso que ela faz do celular, inclusive aquela ideia, né, uma busca num celular ou apreensão no celular e você vê tudo que o celular contém, às vezes pode ser muito mais violador dos direitos da pessoa do que uma busca residente na casa, né? Uma busca e apreensão na casa, física, na casa da pessoa, né? E se você for pensar que coisas até mais básicas, né, como o próprio teclado, né, pensa que curioso, porque se você consegue acesso ao teclado, você consegue, né, descobrir tudo que foi digitado pela pessoa. Sim. Você não precisa invadir os outros aplicativos, porque você vê o que ela digitou, senhas, o que ela pagou, mas é um portal aberto para a vida das pessoas, né? Mas por que a gente confia tão cegamente assim? Será que a gente não deu um passo meio longo demais nisso tudo? Confiar demais no que não poderia ser confiado, em nuvem, dispositivos de terceiros, dezenas ou centenas de aplicativos instalados no teu telefone. Na real, não foi um grande passo. Foram milhares de pequenos passinhos. Sabe? Uhum. A água foi esquentando aos poucos. E a gente não se deu conta. Então, a gente já vem utilizando smartphones, né? Agora há uma década e pouquinho. O primeiro iPhone foi em 2010. 2007, não foi? É, mas... Não? Deixa eu ver aqui. A gente tá um pouco mais 2007. De uma década. 2007, tá. É. Então a gente tá um pouco mais de uma década aí com smartphones. Tá? Antes disso... Nós tínhamos uma coisa próxima do smartphone, né? Os Blackberries, os Palms. Eu mesmo tive Blackberry, tive Palm. Sim. Quando ninguém tinha Palm, né? Sim, ninguém tinha. Eu lembro que a gente foi numa reunião, se abriu o Palm com um tecladinho lá, as pessoas ficaram te olhando como se fosse um extraterrestre, né? Mas ela... Tá, mas o seguinte, cara, é um teclado, depois deu pau, mas era legal, bonitinho o negócio, bem compacto, assim. Mas aquilo lá, obviamente, aquilo lá era totalmente inseguro, certo, eu nunca fiz uma análise de segurança em cima daquilo, mas certo que aquilo lá era tudo furado, cara. Não tenho dúvida nenhuma que fosse tudo furado. Mas o alcance, assim, a quantidade de pessoas que utilizavam aquilo era cara, eu não vou nem chutar um percentual. Pequena, né? Porque deve ser alguma coisa abaixo do 0,00%. Então, não é algo assim que atingia muita gente. O BlackBerry teve um relativo sucesso, eu dito, encontrava muita gente com BlackBerry lá, uhum. Conseguia ler e-mail no celular, né? Uma coisa horrorosa, mas era o... Sim, sim. Mas era o, né, a vibe lá do pessoal de negócios ter um BlackBerry. Mas ainda assim não atingia muita gente. Agora, com o smartphone ali, a partir de 2007, então com o iPhone... e a gente já vinha antes, né? Lembrando que antes do iPhone nós tínhamos o iPod e daí uhum. Podcast, né? A gente teve o surgimento dos iPods que já vinham antes. Eu tinha um iPod, aquele pequenininho, compacto, sem tela nenhuma, que tu gravava os MP3 lá dentro e saia ouvindo. Mas tinha um iPod que era, cara, era muito parecido com o que era, que viria a ser o iPhone depois. E o iPhone misturou isso tudo. Virou smartphone e... Bum, né? Aí, cara, tablets na sequência. Aí a galera enlouquecida, todo mundo... Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem um smartphone. É, todo mundo... Não, eu sei. Eu tenho consciência do que eu estou dizendo, é uma generalização. Uhum. E tem várias pessoas que estão à margem né, do acesso claro. À tecnologia. Claro. E é um problema social bem grave que a gente tem. E tendo já visto a questão das aulas à distância dos alunos da rede pública, né? Então, assim, né, se todo mundo tivesse um super smartphone, a gente não teria tanto problema com isso. Tá? Mas eu quero dizer, assim, que tem... Hoje a maior parte, assim, da população no globo tem uma droga de um smartphone, tá? E aí tu tens o impacto de qualquer problema que tu venha encontrar, ele é muito maior do que a gente tinha com BlackBerry do que com Palm. E isso foi meio que natural para nós migrar para essas coisas. A gente nunca prestou muita atenção na questão da privacidade. Tanto, né, Guilherme, que olha o tempo que levou para a gente começar a se preocupar com LGPD, né? Eu digo não com LGPD em si, mas com proteção de dados. A gente fala nisso desde 2012. O primeiro episódio de segurança legal foi sobre isso. Sobre essa agregação de dados em certos sistemas e como é que tu garante a segurança disso. E a gente já nota, a gente já vem de 2012 falando e obviamente nós não fomos os primeiros, então seja, antes disso já se falava desses problemas. Deixa eu só te dizer a questão do número, né? 3,2 bilhões de pessoas teriam um smartphone no mundo, isso números de 2020. Tá, então tá, metade da população. E mais de 5 bilhões de pessoas têm algum aparelho de celular, que é diferente, né? É diferente do smartphone, sim. Smartphone, né? É. Mas enfim, tá, só para então só seria assim, um 50% ou menos da população do globo tem. Mas ainda assim, 50% da população do globo com um smartphone no bolso é muita gente. É muita gente, tá? Então... Tá, mas a questão da confiança, a pergunta é essa. Não, mas aí que tá, Guilherme. A gente nunca parou pra pensar se deveria confiar ou não. A gente simplesmente foi utilizando gradualmente. A gente começou a usar pra telefone, a gente começou a usar pra conversar com as pessoas, ok, telefone, né, é o que se espera. A gente começou a usar pra acessar os nossos e-mails. Aí começaram a vir as soluções de mensagem instantânea que acabou com SMS. Cara, hoje ninguém mais quer comprar pacote. Ai, compre um pacote de SMS. Quem quer pacote de SMS hoje, cara? SMS é só pra spam, né? Sim, só pra spam. E pra golpe. E pra golpe, exatamente. Não, e pra segundo nível de autenticação também. É, que não deveria nem estar sendo utilizado, mas enfim. Não deveria, concordo. Mas assim, né? Mas aí tem certas situações que tem que usar mesmo, mas não tem jeito. Mas tu não tem mais a questão desse... O SMS era a mensagem instantânea que nós tínhamos, né? Aí, de repente, mas será que a gente WhatsApp, não tá sendo... E nunca ninguém parou pra pensar se devia confiar nisso ou não, cara. Mas a gente não tá sendo inocente? O próprio Stallman dizia quando falava da nuvem, né? A nuvem é... Não que o Stallman seja um cara que mereça ser citado, mas ele dizia... I don't know what to do! Everything is lost now! quem já assistiu os vídeos dele? Ah, cara, que lamentável. Alguém procura... ele pirou total numa palestra. Aqui no Brasil. Mas ele dizia a nuvem é justamente um local ou você deixar os seus dados com alguém que você não sabe direito quem é, né? E embora, claro, seja um exagero, Mas sim, você tem um nível de perda de controle aí absurdo, né? Cara, sim, mas nunca ninguém parou pra pensar nisso. Tanto é que agora, mesmo com LGPD, muita gente não sacou ainda qual é a moral da LGPD. E eu tô dizendo muita gente, né? Não é quem tem que a empresa que tem que se ajustar. É muita gente que está oferecendo serviço de LGPD. Não entendeu a moral da coisa. E aí, obviamente, não vai dar certo a coisa. A LGPD é só, assim, para chegar nisso, para chegar nesse ponto, tá? Muita gente teve que se mexer para causar ou para gerar a preocupação necessária para a gente chegar numa lei para proteger os dados das pessoas. É, e tem também o interesse do Brasil no CDE e coisas do gênero, senão sim, não, né? É, exatamente. Tem isso, claro, também. Sim, mas não estou dizendo apenas aqui no Brasil, estou falando geral, né? União Europeia, com a GDPR e tal. Então, essas coisas, cara, começaram a ganhar corpo. Não, eu não diria, eu arriscaria dizer, tá, sem maiores estudos nesse momento, que é algo que foi a comunidade acadêmica, a comunidade de pesquisa, essas instituições aí, talvez do terceiro setor e tal, que meio que provocaram isso. Porque a população em geral ainda está muito perdida. Eu fui numa farmácia ontem, e eu estava fazendo uma compra na farmácia, e chega um senhor para fazer a compra, e ele pergunta: se eu der meu CPF, tem desconto? Sim, mas não se esqueça que tivemos aí o pessoal, claro, né, sim, recentemente sendo multado. Sim, sim. Tá, sim, mas sim, vamos voltar para o nosso, né, para a NSO. Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente nunca tomou decisão de confiar ou não. A gente simplesmente foi usando, a gente nunca pensou nisso, e algumas pessoas alertavam para esse tipo de coisa, e algumas vezes até tidos como exagerando a coisa, né? Nós também já entramos nessa de ser considerado, vocês estão exagerando, mas ou menos, né? A gente não tá exagerando, olha só. É, agora fica mais na cara ainda, né? Eu acho que também tem um pouco do efeito mercadológico da coisa, né? O uso de telefones celulares e a constante atualização é uma questão de mercado, você precisa ficar consumindo, ele é um meio de consumo, plataforma de consumo de publicidade, claro. Logo, o mercado acabou nos empurrando para dentro disso. Quanta loja tu entra no site e diz assim, acesse o nosso aplicativo e ganhe 10% de desconto. É. As próprias redes sociais e a coisa da publicidade, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, é curioso. Tem outros mercados também assim que tem essas externalidades, né? Você pega, sei lá, consumo de uma série de coisas fora da tecnologia, alimentos que todo mundo sabe que são terríveis para a saúde, mesmo assim você tem o mercado, que as pessoas vão comer, vão morrer por causa de consumos, né, não muito saudáveis, né? Então parece que tem também uma coisa que não é tão saudável assim no uso dessas plataformas como um todo, mas também não sei se é possível fugir, né? Não é possível, você vai parar de usar celular? Não. Né? Deixa eu puxar uma outra linha aqui, que é o interesse dos governos em monitorar jornalistas, né? E como esse discurso é absolutamente cínico, né? Dos governos como um todo. Não, nós precisamos dessas ferramentas, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Deixa eu interromper, eu vou compartilhar o link depois pra gente botar no show notes, tá? Eu lembrei de quando a gente tava conversando aqui, eu lembrei que tinha lido e deixei passar e perdi, não vi mais, tá? Mas, olha só. Tem um artigo, tá? Da L.com, tá? Eu vou compartilhar o link, que traz o próprio headline do artigo, já chama muita atenção e faz a gente pensar, tá? E aqui, ó, How to Reclaim Your Privacy. Desculpa, tá. How to Reclaim Your Life. Dois pontos. Privacy has become the ultimate status symbol. Sim. Ou seja, a privacidade se tornou o status, no símbolo de status, o mais recente símbolo de status é a privacidade. Manter a privacidade seria uma demonstração de status. Não, por quê? Por quê? Porque custa caro. Porque tu tem que pagar para te ter privacidade. Tu vai ter que... Mas a gente tá falando de segurança também, não só de privacidade, a gente tem que diferenciar as duas coisas, né? Sim. Mas isso aqui é só um extra que eu vou deixar lá no show notes pro pessoal poder ler. Tá. E que talvez dê um episódio. Talvez nem coloque lá, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Sim. A própria história da privacidade passa por essa... Nascendo num contexto burguês. Mas beleza, segue antes que a gente abra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é um discurso absurdamente cínico dos governos, né? E, claro, né, pensar que a vigilância vai acabar, pelo menos nesse momento, é algo muito complexo, né, de acontecer. Agora, isso não significa também que as pessoas e ativistas e a população em geral não se insurja contra esse tipo de violação flagrante de direitos humanos e fundamentais, né, das pessoas. Sim. E aí vem o ponto dos governos, né? Porque, não, a gente precisa dessas aqui no Brasil. Não, nós precisamos ter um jeito de quebrar a segurança e a própria criptografia, porque sem isso nós não vamos conseguir investigar crimes. Os crimes vão ficar... Pra te fortalecer a retórica, tu pega alguns exemplos bem escabrosos de crimes. Claro, assim, crianças sendo estupradas. É sempre aquela história. Não, porque como é que eu vou investigar crimes de crianças sendo estupradas e que foram sequestradas e... Pois é, aí você vê esse tipo de vazamento agora nos demonstra que quando a gente vê que o maior número de pessoas sendo vigiadas e tendo a sua privacidade, a sua segurança violada, não são criminosos, são jornalistas. São jornalistas que atuam muitos de, por exemplo, jornalista na Índia que estava atuando na investigação de desinformação promovida pelo governo no Facebook. E aí você tem a importância do jornalismo, talvez seja a nossa tábua de salvação aqui, o jornalismo. Sem dúvida. Porque são eles que acabam quebrando e acabam quebrando de fato essa hegemonia das narrativas. Porque o próprio problema hoje da desinformação e das fake news, né, e a dificuldade de você transitar no mundo e como aquela utopia que era a internet, né, que se tornaria de informação livre, a melhor informação, todos nós teríamos a melhor informação possível, não ocorreu, né? De forma muito curiosa, foi o contrário. A gente é inundado de informação inútil, errada, mentirosa, né? Então o jornalismo tem um papel e passa a ter um papel cada vez mais fundamental na nossa democracia atual, do jeito que ela é, e os governos, com base nesse vazamento demonstra, estão perseguindo, usando isso para perseguir jornalistas, opositores políticos, pessoas que estão, né, parentes de opositores políticos. Você imagina uma coisa dessa acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, ou em qualquer país é gravíssimo, mas imagina isso acontecendo aqui, lembrando que o governo atual flertou, e não só esse, sabe dizer também, mas assim, você tem problemas aí muito, muito graves, né? E para a própria liberdade de expressão, né? As pessoas começam, o chilling effect, as pessoas começam a ficar com medo. Você não comenta mais, você não fala mais, você não escreve mais sobre aquilo, você não se manifesta mais politicamente nas redes sociais. Porque... Tu tá batendo no microfone, Guilherme. Desculpa. Isso seria cortado normalmente. mas fazer o quê, né? Sim, o chilling effect é um problema bem sério, assim, tu ter receio de se manifestar sobre um determinado assunto. Que, aliás, hoje no Brasil nós temos alguns assuntos que a gente nem toca, né? E não fala. Tem certo assunto que a gente não... Quem acompanha o Segurança Legal aí sabe de algum assunto ou outro aí que a gente não comenta mais, pelo menos, porque não dá pra fazer uma discussão. Não. Mas não dá pra fazer uma discussão honesta sobre o negócio. Infelizmente, porque era um assunto que a gente gostava tanto de falar e se envolveu. Não, gente mais importante que a gente, muito mais importante muito, que a gente, muito, tá deixando muito. De Abandonou, também, não fala mais sobre isso. Chutou o balde. A gente ainda tem a própria ideia, acho que já foi comentado aqui, que a Inicial não tinha as informações sobre os alvos. Não tem, parece que tem, né? Tudo indica que tem. Claro que eles disseram que não tem, que o grupo de jornalistas tirou conclusões erradas, que a lista de números não teria como ter vindo deles, porque eles não guardam. Então. Eles dizem, até saiu, mando mais uma notícia agora, 8 minutos atrás, de que a Inicial Group disse que vai investigar os governos que utilizaram o Pegasus. Tá, cara, sério. A gente diria... faz um negócio que a gente vende para governos que... Cara, eles venderam para a Arábia Saudita, cara. que atraiu um jornalista, saudita. Para uma embaixada em... Embaixada na Turquia, foi? Cara, não lembro. Sim, aquele cara que foi escortejado, né? Eles escortejaram o cara na embaixada, meu. É. Assim, sério, né? Vamos tomar banho. Eu tô vendo as notícias aqui, o negócio tá pipocando, né? Essa tá repercutindo muito essa da Amazon, de ter banido os caras, né? As Nações Unidas já disseram... Sobre o Orbán também. Já disseram que a linha vermelha, the red line, né, foi cruzada, né? Cruzaram a linha vermelha se realmente as alegações forem verdadeiras. Então, isso quer dizer que deve ter algum tipo de sanção ou coisa parecida. Tá? Então, Não sei. E aqui, ó, e sobre o jornalista, o Jamal Khashoggi, há indicações aqui de que o spyware Pegasus foi utilizado nos telefones, tá, dos amigos e dos familiares dele antes da morte dele. Uhum. Tá? Ele estava em Istambul, ele estava na Embaixada Saudita em Istambul, onde ele foi pegar uns documentos que ele precisava para casar com a sua noiva turca. Puxa vida. Ele foi lá buscar os documentos e aí não saiu mais lá de dentro. United Nations official says red line has been crossed if NSO malware allegations true. Exatamente. Tem outra coisa aqui, Vinícius, gestão de risco, a gente comenta bastante quando fala sobre risco, né? Esse é um tipo de risco que contra quem você está se protegendo, ou seja, o teu adversário aqui é praticamente imbatível, você não tem muito o que fazer, né? Contra um adversário desse, um governo, o que você vai fazer? São os threat actors, né? Quando tu vai fazer uma modelagem de ameaça, são os atores ou os agentes de ameaça, né? Quem seriam esses caras contra quem tu tá tentando se defender? Então, realmente, quando tu tens... contra governos é muito difícil. Se tu considerar eventualmente como adversários, né? E eu tô falando de uma empresa, né? Não tô falando de uma pessoa física, né? Uma empresa. É muito difícil. É muito difícil conseguir evitar que esse tipo de coisa aconteça. E aí, eu acho que a gente pode, até pela extensão que a gente já tá falando aqui, né, Guilherme? Eu acho que a gente pode dar um pulinho lá no Snowden. Na entrevista do Snowden. Tá, com isso a gente já termina, né? Pode ser, porque ele fala... Ele faz uma chamada, tá? A que se faça o banimento... Tá, da comercialização de spyware, que seria, por exemplo, Pegasus, Finfisher, outras coisas como Celebrite e tudo mais, tá? Se bem que Celebrite não é necessariamente spyware, porque eles têm spyware, que eles têm várias soluções. Uma delas é aquele esquema do chupa-cabra lá de telefone, tá? Mas que tu precisaria acesso físico ao telefone e tal, e seria uma maletinha e tal, não é aquela coisa que tu ataca remotamente assim tão fácil, mas enfim, tá? E ele traz algumas coisas bem interessantes, Guilherme, que até baterem com aquilo que a gente conversou. Eu vou destacar algumas falas dele aqui da entrevista, tá? Porque são todas muito relevantes, tá? Então, ele coloca aqui, ele faz uma comparação com para te vigiar alguém, né? Para te passar a implantar escutas numa pessoa, tu teria que, vamos supor, invadir a casa dela, implantar microfones e tal. E quando tu pode fazer isso à distância, ele coloca aqui, ó, se eles conseguem fazer a mesma coisa à distância, com pouco custo ou com baixo custo e nenhum risco... Ah, mas vocês falam que custa milhões. Sim, custa milhões, mas depende do governo, isso não é nada. Tá? Aliás, em geral, não é nada. Tá? Com baixo custo e sem risco, eles começam a fazer isso toda hora, diz o Snowden. Contra qualquer um que seja de marginal interesse. Ou seja, assim, olha só, o Vinícius lá, pode ser que... Ah, não sei. Ah, põe lá no telefone dele, vamos ver o que ele tá fazendo. Tá? Então a coisa fica muito mais fácil. E ele diz assim, se você não fizer nada para parar a venda dessa tecnologia, não é somente, não vão ser apenas 50 mil alvos. Vão ser 50 milhões de alvos. E vai acontecer muito mais frequentemente ou mais rápido do que... Não, vai acontecer muito mais rápido do que qualquer um de nós espera. E não é difícil, né? Se tu começar a pensar em big data, claro, machine learning, e tu começa a coletar uma massa de dados gigantesca de um monte de gente, bom, aí, né? Sendo usada de forma descontrolada a despeito de qualquer tipo de regra, né? Porque é o que tá acontecendo. Você usa um software que basicamente pega a comunicação de qualquer pessoa, você não tem nenhum controle sobre isso, você faz o que você bem entender com esses dados. E ele diz assim, ó, e quando nós conversamos, isso tá entre aspas, tá? Quando nós falamos sobre algo como um iPhone, tá? Todos eles estão rodando o mesmo software. Ah, sim. Assim, pelo mundo. Então, se eles encontram uma maneira de hackear um iPhone, eles encontraram uma maneira de hackear todos eles. Aham. E aí ele faz uma coisa muito interessante, cara. Olha, agora a gente vem naquela parte que nos causou até um certo impacto, tá? Uhum. Ele diz assim, ó, abre aspas, o Snowden diz o seguinte, eles são como uma indústria cuja única coisa que eles fizeram foi criar variantes customizadas do Covid para evitar ou para fazer um bypass, né, das vacinas. Ele tá fazendo uma analogia, né? Uma analogia, exatamente. Tá? Não vão agora dizer que o Nessel Group tá criando os israelenses. Não. É uma analogia do pelo amor de Deus. É. Então, assim, ó, eles. O único produto é vetores de infecção. Que são a maneira de tu conseguir entregar um software malicioso pro alvo, tá? Eles não são produtos de segurança, continua dizendo o Snowden. Eles não fornecem qualquer tipo de proteção ou qualquer tipo de profilaxia. Eles não fazem vacinas. A única coisa que eles vendem é vírus. Uhum. Cara, isso é muito interessante. Forte, né? Ah, é, e ele diz forte. Assim, ó. O Snowden disse que... Aí agora é o texto do artigo, tá? O Snowden disse que o malware comercial, ou o spyware comercial, como o Pegasus, é tão poderoso que pessoas comuns podem... Sim, de fato, não podem fazer nada para pará-lo. Perguntado sobre como as pessoas poderiam se proteger, ele disse, abre aspas... O que as pessoas podem fazer... Ele respondeu com uma pergunta, tá? O que as pessoas podem fazer para se protegerem de armas nucleares? Uhum. Cara, nada. Ninguém pode fazer nada para se proteger de arma nuclear. Tá? Então, assim... Há certos... Aí, abre aspas. Há certas indústrias, certos setores, dos quais não há proteção. E é por isso que nós tentamos limitar... a proliferação dessas tecnologias. Nós não... Ele cita um exemplo aqui. Nós não permitimos um mercado comercial de armas nucleares. Claro. Tá? Então, o que... E ele ainda cita. O que o projeto Pegasus revela, lembrando que o projeto Pegasus é... O consórcio de jornalistas. O consórcio jornalístico, né, revela é que o NSO Grupo, o grupo NSO, ele é representativo, tá, de um mercado de malware ou de spyware, tá, onde isso é um negócio para lucro. A única razão que o NSO tá fazendo isso não é para salvar o mundo, como eles ficam dizendo, tá, é para fazer dinheiro. A NSO. As custas da violação de direitos. Deixando que isso corra solto, né? É. Então, assim, ele diz, por fim, aqui, a última frase dele que eu vou citar, tá? A solução aqui para pessoas comuns é trabalhar de forma coletiva. Isso não é um problema que nós devemos tentar ou que nós tentemos, né, resolver de forma individual. Porque é você... versus uma companhia bilionária, tá? Se você quer se proteger, você tem que mudar o jogo, e a maneira de fazer isso é terminar este negócio. is by ending this trade. Ele coloca. Esse comércio, né? Essa exatamente. Troca. É acabar com o comércio desse tipo de software. Assim como não há comércio, né, de armas nucleares. Ah, mas ainda tem arma nuclear. Sim. Mas não tem um comércio de arma nuclear que as pessoas podem sair comprando arma nuclear assim de qualquer jeito. Então, é isso que o Snowden coloca e te diz assim, ó, eu acho que foi muito bem colocado. Não só porque a gente conversava antes, antes de chegar nessa arma matéria. Química, né? Tu falou da arma química, eu falei dessa questão de... da gente não ter o que fazer e tal, a gente encontra lá a matéria do Snowden e ele falando justamente isso. Mais, né? Ou menos então, isso. Deixa eu trazer algumas últimas notícias aqui, a coisa está muito bombando. Os jornalistas, né, que tinham iPhones, né, o hacking de jornalistas que tinham iPhones prova que a segurança da Apple não era páreo para o spyware da NSO e ainda que está tendo cada vez mais uma pressão contra a Apple em face disso, né? Essa é a nova questão aqui, né? A pressão, onde é que está? A Apple sob pressão depois de que a segurança do iPhone não foi páreo, né? Ainda tem algumas coisas aqui. Essa também é muito forte aqui, eu dizendo que dentro da União Europeia tem uma ditadura crescendo dentro da União Europeia. Daí falando aqui sobre as questões da Hungria e o escândalo do aquela manifestação da Apple foi pro Washington Post, tá? O primeiro que apareceu pra mim que foi do The Indian Post lá, Indian Times, lá sei eu. É porque tem os jornalistas da Índia envolvidos, né? Isso. Mas aquela manifestação foi pro The Washington Post. E a desculpa realmente que ele diz é que a maior parte dos usuários da Apple, dos clientes da Apple, não estão vulneráveis. Não é que não estão vulneráveis, não foram alvo disso. É óbvio, é de novo aquela história. É óbvio que não foram a maioria. É óbvio, foram quem sabe por enquanto foi 50 mil. E obviamente não é tudo da... Muito mais, né? Não, os quem sabe são 50 mil, entende? Sim. Então obviamente é do universo de usuários, nem é tudo da Apple. Tem muito ali de iPhone, de Android. Uhum. Mas... mesmo que fosse tudo da Apple, seria uma quantidade, em termos relativos, um percentual bem pequeno dos usuários, mas a questão não é o percentual de usuários que usam o iPhone que foram atingidos, e sim a qualificação daqueles que foram atingidos, que são jornalistas, né, ativistas de direitos humanos, políticos, dissidentes e não sei o que, blá, blá. Uhum. Então, assim... É muito sério. E justo um momento em que a gente precisa cada vez mais, né, de jornalistas, a gente precisa de ativistas, sim. A gente não concorda com todos, né? Mas é necessário Não é essa questão, né? Não é essa questão. A gente tem que ter a liberdade, né? A gente tem que ter a liberdade de lutar pelas coisas que a gente acredita. Ah, e o pessoal ainda acha, né? Acha o máximo. Não, mas eu concordo com o governo X, então seria muito bom que ele... Só que o chicote vai mudar de mão em algum momento, né, meu amigo? Exatamente, cara. Exatamente. Aí, cara... Não, assim, aí... ó, vamos fazer assim, ó. Vamos comprar o Pegasus agora pro Brasil, porque quem vai usar o Pegasus é só o pessoal do bem. Uhum. Tá, beleza. Do que cara, tu acha que é o bem, né? É, o que tu acha que é o bem. Só que amanhã muda o pessoal do bem. E aí agora, meu amigo, tu não é mais agora tu é vítima, tu não é mais. Então, conforme as coisas vão mudando, e é bom que seja assim, e tem que ser assim, sem dizer que a gente esteja concordando com quem é o pessoal do bem em qual momento. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Assim, eu desafio alguém conseguir me apontar o pessoal do bem, assim, facinho. Não é assim, cara. O ser humano é muito complexo pra tentar fazer uma coisa dessa. As do mal, até às vezes, tu consegue indicar mais facilmente. As do mal te peguei, é mais fácil. Né? É mais fácil. Não, é que daí o cara te deu uma ele te mostrou positivamente que ele é o cara do mal, assim, né? Uhum. O cara do bem, ele pode ter aquela fachada de boa pessoa, de não sei o que, né? Uhum. Aquela história toda. Mas a gente já tá a gente já tá viajando, tempo. Né? Eu só quero deixar uma pontinha agora, só pra dar uma provocada, tá? Para encerrar de vez o nosso episódio, vocês devem ter visto uma notícia recente com relação ao governo chinês. Ah, tá? O governo chinês que colocou, criou uma lei, a gente não leu a lei, a gente não foi atrás ainda, tá? Mas eles criaram uma nova lei que demanda, que obriga os pesquisadores de segurança, obviamente, a reportar todos os bugs, todos os zero days, todas as novas vulnerabilidades, como estas que foram utilizadas pelo Pegasus e tal para invasão de celular, obriga que esses pesquisadores reportem ao governo chinês. Tá? É. Agora é o seguinte, ó, abstraindo de qual governo tá fazendo isso e todos os problemas que tem com relação a... que a China tem com relação à invasão de sistemas estrangeiros e coisas assim, tá? E não é apenas de hackers que fazem por conta isso, tem coisas organizadas do próprio governo chinês, isso já se sabe já há muito tempo. Uhum, uhum. Mas abstraindo isso, esse tipo de ação a nível global... É, que se obrigasse, que tivesse assim, esse zero days, dado que fosse tratado que nem o Snowden disse, tá? Como se fosse arma nuclear esse negócio. Tá? Se esses zero days tivessem que ser comunicados de alguma maneira e tu pudesse ser penalizado se tu vendesse isso para uma empresa como a NSO, tornando efetivamente crime tu fazer uma coisa dessas e expor milhões e milhões de pessoas, né? E que saem em alguma situação até bilhões, dependendo do que a gente está falando, talvez seja aí o caminho na direção do que o Snowden está colocando, tá? Mas eu não estou falando do caso concreto da China, tá? Uhum. Ou seja, a gente tem as nossas reservas com relação à maneira como eles conduzem as coisas lá, mas isso aqui vai um pouco na direção do que o Snowden colocou. Mas acho que não pode ser uma coisa de um país específico, tem que ser uma coisa meio Nações Unidas, assim, uma coisa meio, uma coisa mais geral, para realmente tu tornar crime esse tipo de coisa e nenhum governo tentar. Então, olha só, de fachada aqui, a gente comunica tudo pro todo mundo, tá bom? Tá, beleza. Só que daí quando eu descubro um zero day daqueles bons, assim, eu guardo para mim para poder invadir. Deixa eu te dizer aqui que o pessoal ainda está comentando que... nos iPhones também foi usado o próprio Apple Music para atacar os jornalistas. Eu sabia do iMessage, mas não do Music. iMessage e Apple. O que é esse Apple Music? É tipo um player? O que é? É tipo um Spotify da Players. Apple. Ah, tá. Antes de assinar o Spotify, eu tinha o Apple Music. Uhum. Aí... Você tá dizendo todos os aplicativos que você tem aí para facilitar bem. Eu listo mais. Spotify, ainda. Eu uso Spotify, uso o WhatsApp, Signal. O Netflix. Netflix, Prime, Disney Plus. Escambau. Ah, não, tem Disney Plus? Tem, as crianças adoram. É, não, entendi. Muito legal. Assim, pra assistir com as crianças dá pra assistir. Eu tô vendo umas coisas bem boas no HBO. Mas isso já acabou. Acabou o episódio já, né? O quê? Acabou o episódio, né? A gente tem que se despedir. Acho que a gente pode se despedir do pessoal e deu. Então, pessoal, a coisa tá acontecendo ainda. Não sei se, de repente, a depender de como as notícias... pode ser desmentido ou, de repente, a gente volta até... A depender do que ocorrer, a gente pode voltar continuando esse episódio, né? Mas a gente espera que tenha aí conseguido esclarecer num episódio meio improvisado, né? Sendo gravado enquanto as coisas estão acontecendo. Cara, te dizer que... Eu gostei, cara. É. Vamos ver como é que o pessoal reage também, mas eu gostei. Tomara que gostem. Gostei. Pessoal, a gente agradece a todos e todas que ficaram até aqui conosco e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!